Eu quero só viver, quero só viver em paz. É, não tô pedindo demais. Eu quero só viver, quero só viver em paz. É, não tô pedindo demais, irmão, não. Eu tô cansado, rapaz. Chega desses problemas. Problema. Violência em todos os cantos, o mesmo dilema. Problema. Se não é zica pra você, sorte, pois é pra mim. Eu quero trégua pra essa guerra e foi por isso que eu vim. Governo sem solução, tá na berlinda. Combatendo violência com mais violência ainda. Tem uns que acham fácil resolver. Bota a culpa na favela, tranca a porta pra se proteger. Não adianta, vai tomar geral. Até tá desde o bem de vida até o pobre marginal. Na moral, não quero isso pra mim. Faço sempre minha parte, melhor onde tá ruim. Eu sou assim, meu irmão, diz que é ruim, né não. Eu faço certo e pelo certo, eu vivo então. Jamais vou desistir, quero viver em paz. Quem não se junta com nós, que dê um passo pra trás, porque eu quero só viver, quero só viver em paz. É, não tô pedindo demais. Eu quero só viver, quero só viver em paz. Demais, irmão, não. Então se liga, olha lá. Verdade que vi passar. Se tem louco que tá de cara, muitos mais vão ficar. Pra quem não sabe, as guerras matam mais que 1 milhão. Pois a verdade nunca chega pela televisão. Não, raciocine comigo, pensa. Falta de investimento em saúde gera doença. Doença gera miséria, miséria gera fome. Fome gera guerra e guerra gera outros nomes. Que não vão se acabar, não. Até cair com o planeta pro buraco, até tudo sucumbir. Mas me diga, camarada, não é querer demais. Tô pedindo consciência pra poder viver em paz. Tipo, jovem rapaz, sem oportunidade. Partiu pra violência ainda na menor idade. Sociedade discrimina, manda todos pra fossa. Engraçado é ver que acho que a culpa nunca é nossa. Por isso que eu digo: eu quero só viver, quero só viver em paz. É, não tô pedindo demais. Eu quero só viver, quero só viver em paz. É, não tô pedindo demais, irmão, não.